Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. 50 minutos do melhor da ciência em português. É isso que temos para lhe oferecer nesta emissão. Em Évora, existe um laboratório que se dedica ao estudo de um bem essencial, a água, um recurso escasso na região Alentejo. Vamos daqui a pouco entrar no Laboratório da Água e conhecer os instrumentos de investigação na área dos recursos hídricos e descobrir projetos que olham de forma inovadora para esta problemática regional e mundial. Subimos depois até à capital para visitar uma exposição europeia que nos aproxima do espaço. E ainda mais a norte, em Terras Minhotas, vamos perceber porque é que uma casa construída em madeira se mantém intacta em caso de sismo. Já ouviu falar no Horizonte 2020? Antes de passar à explicação, vamos contextualizar. A globalização veio colocar novas questões na ordem do dia. Desafios globais como o envelhecimento, as alterações climáticas e a escassez de água potável. Reconhecer esta realidade acaba por levantar uma outra questão. A Europa terá meios para assumir todas estas responsabilidades que estão no documento Horizonte 2020? Nesta sequência surge um programa comunitário que procura estimular a investigação e a inovação. Chama-se exatamente 2020, Horizonte 2020, e estabelece metas para cumprir nos próximos 6 anos. Trata-se do maior instrumento da comunidade europeia especificamente orientado para o apoio à investigação através de financiamento de projetos de investigação e inovação. No Laboratório da Água, em Évora, estas áreas trabalham a todo vapor. É para lá que agora nos conduz esta emissão. Do Centro Histórico e Património Mundial até ao Parque Industrial e Tecnológico de Évora são apenas 10 minutos. Percorremos a circular da cidade e encontramos praticamente à entrada do complexo industrial o Laboratório da Água. Prontos para falar ao microfone do Ciência em Sintonia sobre a importância da unidade de investigação onde nos encontramos, estão o responsável pelo Departamento Comercial, uma investigadora, e a coordenadora Manuela Moraes, que, antes de mais, começa por sublinhar a importância de olhar para a água. Bem, a água é um recurso fundamental, a energia e a água são os dois recursos essenciais, básicos, digamos assim, e que estão quase na base dos financiamentos do Horizonte 2020, são os dois recursos essenciais. Nós estamos numa região onde a água é um recurso escasso, em que os rios são todos temporários, em que durante o verão temos problemas de qualidade da água nos reservatórios. E por isso a água é um bem essencial numa região ainda para mais que tem escassez hídrica. E portanto a nossa preocupação tem sido dar resposta aí. Eu também me doutorei há uns anos atrás em rios, em ecossistemas aquáticos, e portanto foi com tudo o que eu também aprendi no doutoramento e todas as pesquisas que fui fazendo no doutoramento e os trabalhos que eu fui desenvolvendo a seguir, que surgiu esta ideia de fazermos uma unidade que chamámos laboratório, que pudesse dar resposta em termos de investigação e também contribuir para o desenvolvimento da região num recurso que é escasso, que é a água. E, portanto, surgiu tudo ligando a investigação, ligando a experiência que nós temos aqui no Alentejo. Eu sou alentejana, portanto, eu desde pequena que me lembro de as populações serem muitas vezes abastecidas por tanques de água. E, portanto, esta questão da escassez hídrica é uma questão que eu lido desde que nasci, quase. E, portanto, esta questão sempre teve e as pessoas que aqui trabalham, a maior parte também são alentejanas. Portanto, esta questão da escassez hídrica é uma questão que nos está no sangue, que nos é genética, e, portanto, esta preocupação de tentar contribuir para a região nesta componente é endémica, quase, nasceu connosco. António Serafim, o comercial da casa, junta-se à conversa. Este laboratório foi fundado em 1997. Ao longo destes 16 anos de existência, tem procurado manter uma ligação entre a comunidade e a universidade. Essa transferência de conhecimento tem sido possível através de 3 grandes eixos de atividade. O primeiro eixo, sendo este laboratório parte de uma universidade, o primeiro eixo é o ensino. E nesse campo nós temos prestado apoio a trabalhos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, também a pós-graduações e a formações avançadas no domínio da água e dos ecossistemas associados. O segundo grande eixo, também muito, muito importante, tem sido a investigação nos recursos hídricos. sejam superficiais, sejam subterrâneos. E o terceiro grande eixo é a transferência de conhecimento para a região através da prestação de serviços de monitorização da qualidade da água, seja para municípios, seja para diversas associações que gerem água, no caso da EDIA, o caso das administrações de gestão hidrográfica, para unidades hoteleiras também, para sociedades agrícolas, agropecuárias, e também para muitos particulares que obviamente se deslocam aqui e nos trazem água, precisam de saber se têm segurança, se não têm segurança para poderem consumir. Com o incentivo do último quadro de referência estratégico nacional, modernizaram as instalações e adquiriram equipamento de ponta, um investimento que fez do laboratório uma unidade de monitorização ambiental de referência na região Alentejo. Prova dessa referência tem sido a nossa participação em alguns projetos muito importantes, o caso, por exemplo, dos planos de gestão de região hidrográfica. Nesse âmbito, nós fizemos a componente de águas interiores para as regiões hidrográficas do Sado, do Mira, do Guadiana, das Ribeiras do Algarve e também do Tejo e das Ribeiras do Oeste. Outro projeto de referência que tivemos também foi a monitorização do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e, portanto, aí fizemos, desde o fecho das comportas de Alqueva, fizemos durante 8 anos a monitorização da Albufeira em si e de todos os reservatórios associados. Temos continuado esse trabalho com a monitorização dos blocos de rega, portanto, o EFMA tem cerca de 110 mil hectares de regadio e nas suas declarações de impacto ambiental prevê a monitorização de recursos hídricos superficiais, recursos hídricos subterrâneos, portanto, para avaliar os impactos que esse empreendimento tem nos recursos hídricos. E aí nós temos tido um papel fundamental e temos apoiado muito a IDEA nessa monitorização. A própria sociedade civil também pede ajuda. Tivemos aqui recentemente, por exemplo, um senhor que tinha problemas de mortandade de gado, que julgava que estar associado a uma qualidade de água de uma ribeira que atravessava a sua propriedade. Portanto, e nós fizemos monitorizações nesse sentido para tentar determinar se realmente estava ligado ou não o efeito da poluição que aquela ribeira tinha na mortandade do gado. Portanto, esse é um dos exemplos no contributo que nós damos à região. E muitos outros, temos muitas pessoas que nos chegam aqui que têm o seu poço, o seu furo, precisam de saber se aquela água é segura ou não para consumo e nós prestamos também esse tipo de serviços. Convido Manuela Moraes a assumir as rédeas da conversa. Pertence ao Centro de Geofísica de Évora e ainda dá aulas na Universidade. Enquanto coordenadora do Laboratório da Água, procura envolver os alunos nos projetos de investigação sempre que possível. Para continuarmos a fazer investigação ou para fazermos investigação aplicada na região e para com isso também beneficiarmos o nosso ensino, sobretudo o ensino de doutoramentos, pós-graduação e até de mestrados, valeria a pena envolvermos a região e darmos respostas a problemas da região. E então surgiu este laboratório e é também envolver os próprios alunos no desenvolvimento da região. Portanto, isso foi o grande objetivo. E também como forma de nos financiarmos, porque para fazer investigação é preciso financiamentos, e estar envolvido na região, respondendo a questões da região, acabamos por ter também financiamento para desenvolver a nossa investigação, os trabalhos que desenvolvemos e motivar os alunos também para essas questões. Vamos saber com que ferramentas se faz a investigação nesta unidade virada para o estudo da água. Este laboratório é basicamente formado por embora seja um laboratório só, é formado por vários setores. Portanto, temos um setor da microbiologia, que teve o maior financiamento dos últimos tempos neste CREN, e, portanto, é um laboratório que cumpre todos os parâmetros em legislação para esse parâmetro, para essa componente microbiologia da água, e também está, neste momento, já equipado para dar resposta à análise de outros componentes que ainda não são obrigados em legislação, mas que são muito importantes para podermos avançar a investigação, nomeadamente a pesquisa de outros patogénicos como criptosporídeos, giardia e outros que eventualmente com este cenário de alterações climáticas poderão surgir. Portanto, nós estamos equipados para isso e o nosso objetivo é também que este laboratório consiga ser um laboratório de referência na região Alentejo para estas componentes. Depois a minha colega poderá falar, a professora Amélie poderá falar melhor sobre esta componente que nós estamos também a querer alargar com as análises moleculares, mas ela falará melhor porque é especialista nessa área. E pronto, temos essa componente. Depois temos também a componente fisico-química, onde fazemos as análises fisico-químicas da água e também dos sedimentos quando é necessário. Porque muitas vezes, para termos uma análise geral de um ecossistema, sobretudo nos reservatórios, nas albufeiras, precisamos também ter a componente do sedimento. E, portanto, fazemos também análises de água e de sedimento. E para ter, digamos, a fotografia sobre o estado desse ecossistema, dessa albufeira, neste caso. E temos também um setor muito importante, que é o setor da qualidade ecológica, onde fazemos todos os parâmetros ou todas as análises relacionadas com as componentes biológicas, análises de macroinvertebrados, fitoplâncton e diatomáceas, macrófitos também um pouco, e peixes. Nós não trabalhamos em peixes, mas colaboramos com outros colegas da nossa universidade e até de fora, que trabalham com os peixes e que, no fundo, são também uma componente muito importante para avaliar, digamos, o estado geral ecológico destes sistemas. Junta-se à conversa a investigadora argentina de que Manuela Moraes falou ainda há pouco. A Melisa Vattieri trabalha a biotecnologia e biologia molecular. É o momento de perguntar qual o potencial destas áreas aplicadas ao estudo da água. Esta nova área tem sido implementada em vários países do mundo, talvez com maior tradição estudos, tanto de marinhos como de água doce, caso da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, e pensamos que podemos contribuir, por exemplo, em área de estudos da qualidade ecológica da água, dando, por exemplo, uma maior alertas, por exemplo, quando existem perigos de acumulação de toxinas na água, que neste momento se tem tornado um problema a partir das alterações climáticas e cada vez necessitamos dar respostas com maior antecedência. E, pelo tanto, queremos estabelecer um sistema de avisos, entre outras coisas. Também gostaríamos de implementar aqui a cultura de diatomáceas, em cultura in vitro, e de cianobacterias, porque é possível, através da cultura in vitro, poder fazer alterações, por exemplo, da temperatura ou de outros fatores na água, e poder assim estudar quais são os fatores, aqueles fatores que poderão alterar realmente a produção de toxinas no caso das cianobactérias. É preciso esclarecer este conceito. Cianobactéria é um nome comum para diversos tipos de algas que, quando existem em grande número, modificam a qualidade da água por produzirem toxinas, odores ou uma espuma densa de cor verde azulada na superfície da água. Até agora, as técnicas tradicionais não permitiam prever. Solamente era possível dizer, neste momento está a ocorrer um evento toxicológico. Mas com as técnicas moleculares vamos a poder adiantar-nos, diríamos assim, e avisar com antecedência que estão reunidas as condições para poder existir um destes eventos. A propósito do estudo das cianobactérias, a investigadora argentina chama a atenção para a parceria com duas universidades internacionais, em Buenos Aires e em Santiago do Chile. Vai ser um projeto que pretende estudar as cianobactérias e os eventos toxicológicos em dois ambientes totalmente diferentes de água doce, um no Rio da Plata, o Rio de la Plata, e outro, o Guadiana, na sua parte, assim, no sul do Rio Guadiana. O objetivo é ver em estes dois ambientes, em clima mediterrâneo e outro em clima temperado, com regime monsônico, com chuvas no verão, portanto totalmente contrário ao ambiente mediterrâneo, como é que estes fatores ambientais poderão influenciar, por exemplo, a produção de microxistina, que é uma das toxinas que se tem verificado tanto no Rio da Plata como aqui nas condições do sul de Portugal. Num regresso temporário às origens, a Amélie pretende tirar o máximo partido da colaboração com a equipa de toxicologia argentina. Para ver como é que eles realizam as amostragens num rio como o Rio da Plata, com essa magnitude e essa dimensão. Penso também em trabalhar lá uma parte com GCMS, com uma cromatografia gasosa e espectrometria de massa para a identificação das toxinas. Y por otro lado, traer a muestras para trabajar aquí en un laboratorio Hércules, en la Universidad de Évora, también con una colega nuestra, Dora Teixeira, con la cual ya tengo trabajado anteriormente en área de bioquímica, y ver si conseguimos a continuación que el profesor Andrinolo vaya a colaborar con nosotros aquí a implementar más estas técnicas y colaborar también en la formación de nuestras postdocs. Manuela Moraes acrescenta um ponto a este tópico da cooperação internacional. Gostava de referir uma rede da qual a Universidade de Évora pertence e que nós temos trabalhado com alguma intensidade, que é a Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa, da qual fazem parte universidades portuguesas, brasileiras, de Angola, Cabo Verde e Moçambique, e nós temos trabalhado nesta rede exatamente na questão da escassez hídrica. Temos tido projetos com a Universidade de Pernambuco do Brasil, que vivem na zona semiárida, que têm algumas similitudes com aquilo que nós temos aqui no Alentejo, e temos tido alguns projetos, uns projetos numa linha de cooperação FCT-CAPES, para estudar a utilização da água em situação de escassez, olhando para as tecnologias antigas que eles têm muito desenvolvidas na região do semiárido no Brasil e que nós também temos em Portugal, que já estão esquecidas e que interessa agora ver como é que eram e perceber se existe possibilidade de as desenvolver ou não em contextos diferentes. Temos trabalhado com universidades europeias nesta questão também dos rios temporários, porque os rios temporários, embora sejam comuns no sul da Europa, são transversais em toda a Europa. Olhando para o contributo que a Amélie pretende dar ao laboratório, de que forma é que a inovação pode revolucionar a capacidade de resposta às necessidades atuais? Estas novas técnicas permitem uma rapidez de resposta, permitem termos mais certeza naquilo que dizemos e perceber, como ela disse, como disse a Amélie, perceber quais os fatores que poderão, por exemplo, desencadear um volume das cianobactérias ou de organismos indesejáveis que poderão ocorrer mais com esta questão das alterações climáticas que se fala constantemente. E, portanto, nós, estando a trabalhar um bocadinho à frente do efeito das alterações climáticas aqui no Mediterrâneo, para perceber e para conseguirmos com alguma rapidez e com maior certeza detectar os organismos indesejáveis, os patogénicos, prever volumes, prever os fatores que os podem desenvolver, podemos dar um contributo muito grande, podemos, enfim, para a ciência sim e para a região também. E, portanto, esta ideia de aliar estes conhecimentos da biotecnologia, da biologia molecular, que no fundo têm sido desenvolvidos mais noutra área, não tanto na água, à água, acho que é importante e é um desafio. Bioestatística, matemática, bioquímica, geologia e física são algumas áreas que fazem parte dos recursos humanos disponíveis no Laboratório da Água de Évora, uma unidade que procura contribuir para o ensino, a investigação e o desenvolvimento regional, sempre no domínio da água e dos ecossistemas associados. Já aqui se falou sobre a Alqueva, o maior lago artificial da Europa. Foi a resposta ao grande problema do Alentejo, a falta de água. A barragem tem uma área de influência aproximada de 10 mil metros quadrados. Serve 4 distritos: Beja, Évora, Porto Alegre e Setúbal. Nos próximos minutos, recordamos como começou este projeto que, além de garantir o abastecimento público de água, serviu de estímulo à reconversão da agricultura alentejana. Alqueva é a mãe da água de um sistema de abastecimento através de canais e condutas, as autoestradas da água. A construção deste empreendimento arrancou em 1995. Carlos Silva, da EDIA, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva, explica os pilares onde assenta este projeto. O Alentejo é uma região do país que sofre secas cíclicas por vezes prolongadas. Era necessário de ter nesta região uma reserva estratégica de água que conseguisse dar resposta a todas as necessidades, a começar pelo abastecimento público, passando pela reconversão da agricultura, a agricultura de sequeiro passar para uma agricultura de regadio e também potenciar a produção de energia hidroelétrica e, portanto, energia renovável. O empreendimento de Alqueva possui 5 centrais mini-hídricas e abastece cerca de 68 mil hectares de regadio. Isto só é possível graças aos canais e outras barragens receptoras da água. Exemplo disso são as ligações Brinches-Enxoé e Pisão-Roxo. A barragem de Alqueva foi inaugurada em 2002. Neste momento estão a nascer mais hectares de regadio. O objetivo é conseguir cerca de 120 mil hectares até 2015. Estão abrangidos por este projeto 20 municípios alentejanos. A Alqueva vem reforçar a capacidade dessas albufeiras, isto é, sempre que haja necessidade de água, a Alqueva coloca essa água lá. E isso é uma garantia para as populações. É a garantia de que têm água nas torneiras no verão e que têm água de qualidade. E estou a falar numa população desta zona, servida para abastecimento público, de cerca de 200 mil habitantes. Poderá não parecer um número muito grande, mas 200 mil habitantes é quase metade da população do Alentejo. O espaço, a dimensão do projeto, a garantia de água, o clima e uma gestão próxima dos agricultores são fatores que diferenciam a Alqueva de outros projetos, mesmo a nível europeu. O empreendimento de Alqueva arrancou em 1995. Prevê-se a conclusão para 2015. Na Universidade do Minho foi criado o material anticancerígeno. Trata-se de um composto microporoso com íons de zinco que suprime certos tipos de cancro e não afeta células saudáveis. A pesquisa abre novas perspectivas na luta contra o cancro e já mereceu destaque numa revista prestigiada da especialidade. Explica o coordenador da equipa de investigadores que, na presença de quantidades muito pequenas do novo material, foi conseguida supressão seletiva até 95% de um tipo de célula humana cancerígena e de uma célula que leva à cirrose em humanos. Do estudo fizeram parte cientistas da Academia Búlgara de Ciências, do Centro Nacional de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Bulgária e das Universidades de Aveiro e do Minho. Lavar os dentes duas vezes por dia previne ataques cardíacos e AVCs. Pode parecer estranho, mas as conclusões pertencem a um estudo norte-americano que relacionou os problemas nas gengivas com as aterosclerose. Os resultados deram conta que uma boa higiene oral reduz as bactérias responsáveis pelo endurecimento das artérias, ao impedir que mais de 700 tipos de bactérias entrem na corrente sanguínea. Na investigação, participaram 420 adultos ao longo de 3 anos. Combater as alterações climáticas pode criar postos de trabalho. Quem o diz é o líder do grupo dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu. A ideia foi tema para um debate sobre a necessidade de proteger o clima, isto depois do relatório do Grupo Intergovernamental sobre Alterações Climáticas concluir que o homem é o principal responsável pelo aquecimento global. O documento avança ainda que a temperatura do planeta pode aumentar até 4,8 graus Celsius este século e o nível do mar subir até 82 centímetros, com danos relevantes na maior parte das regiões costeiras do globo. O que está a ouvir é a chamada viola organista de Leonardo da Vinci. Foi tocada pela primeira vez, 500 anos depois de ter sido criada pelo gênio do período da Renascença. O feito que agora escutamos foi conseguido pelo músico Sławomir Zubryski para uma audiência na Academia de Música de Cracóvia, na Polónia. O instrumento combina acordeão, piano e violoncelo, com um aspecto que faz lembrar um piano de grandes dimensões, repleto de cordas de aço e rodas de fiar. A viola organista foi apresentada ao mundo como uma autêntica obra de arte musical. O lado exterior é pintado num azul escuro intenso e adornado por delicados desenhos dourados. O interior é de um tom avermelhado. O músico levou 3 anos e mais de 5 mil horas a trazer o som da criação de Da Vinci ao mundo. Agora vamos conhecer uma química de excelência, professora e investigadora, que não gostava de reprovar alunos nas orais. A soriana, nascida em julho de 1917, Marieta Amélia da Silveira dedicou-se ao ensino da química e à investigação. Fez carreira académica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde se licenciou com distinção em Ciências Físico-Químicas, com 24 anos. Por ter sido a aluna com a mais alta classificação, foi contratada como segunda assistente no grupo de Química. Em 1946, foi-lhe conferido o grau de doutor com a classificação de 17 valores num trabalho sobre as radiações do urânio-X complexo. Foi um acontecimento. Era raro naquele tempo chegar ao grau de doutoramento, tendo em conta a carga horária de segundo assistente numa faculdade, e por ser mulher também chamou a atenção. Marieta Silveira foi depois contratada como primeiro assistente de Química e a seguir como um professor extraordinário. Em 1979, ocupou o lugar de catedrática após a publicação do Estatuto da Carreira Docente Universitária. Ao longo de 45 anos de ensino e de investigação científica, fez parte de diversos órgãos de gestão da escola, sobretudo depois de 1974. Entre outras funções, foi escolhida para presidente do Conselho de Gestão do Grupo de Química, presidente do Conselho Científico e, em 1985, assumiu a presidência da Mesa da Assembleia de Representantes. Dois anos depois, em 1987, Marieta Silveira abandonou a carreira docente por ter atingido a jubilação, deixando uma vasta obra publicada. Ainda que com uma vida académica bastante ativa, a professora nunca abdicou de assumir posição política e de defender os direitos de cidadania. Chegou mesmo a candidatar-se em 1975 como simpatizante do Partido Comunista Português, a deputada pelo ciclo dos Açores nas primeiras eleições depois do 25 de Abril. Reconhecida pelos alunos de vários cursos como a melhor e a mais doce professora, Marieta da Silveira deixou a imagem de uma profissional com excelentes capacidades didáticas, inteligente e particularmente corajosa. Uma curiosidade, tinha dificuldade em reprovar alunos nas orais, sobretudo durante o período da Guerra Colonial, evitando assim que fossem incorporados no Exército. Marieta Amélia da Silveira morreu em Lisboa em agosto de 2004. As casas construídas em madeira são mais resistentes aos sismos. A conclusão pertence a um estudo europeu, o maior alguma vez feito neste âmbito, que envolveu 5 empresas de topo nesta área e vários países. No grupo de investigação esteve o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a Universidade do Minho. Exatamente, na Universidade do Minho, encontramos o professor Jorge Branco para nos explicar o que faz da madeira um produto tão resistente. Primeiro, a madeira representa um dos possíveis futuros. A madeira é um material de construção tradicional, que existe na nossa construção tradicional, mas que tem, obviamente, potencialidades para ser um futuro. Porque é um material que é natural, é sustentável e tem boas propriedades mecânicas. Digamos que permite uma variedade enorme de aplicações, garantindo a segurança e conforto aos seus utilizadores. O teste, que envolveu mais duas universidades, Trento, em Itália, e Graz, na Áustria, foi realizado no próprio Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, um dos poucos na Europa onde é possível fazer um ensaio deste tipo. Mas a ideia foi que cada um desses parceiros industriais forneceu um exemplar, uma casa representativa do know-how atual de construir em madeira, casas em altura, rachão, mais dois, e foram ensaiadas ao sismo. O que nós já sabíamos é que as madeiras têm bom comportamento ao sismo. Daí se explica que o primeiro sistema sismo-resistente de construção, que é a gaiola pombalina, é baseado na utilização da madeira. Ou seja, nós já sabíamos, ou nós esperávamos que tivesse um bom comportamento. Isto foi uma forma de comprovar e de confrontar o comportamento desses quatro sistemas. A inovação deste estudo é que, no mesmo estudo, avaliamos o comportamento e comparámo-lo entre estes quatro sistemas construtivos à base de madeira para construir casas. E a outra parte da inovação é que casas em altura. As casas eram todas de rachão mais dois pisos. Foram construídas 4 casas à escala real sobre uma mesa sísmica. Uma mesa sísmica é uma plataforma vibratória que recria o impacto sentido num terremoto real. Construímos as 4 casas e ensaiámos com um sismo representativo e fomos aumentando a intensidade, que é uma aceleração, de forma a induzir dano. O que nós constatamos é que no final dos ensaios, com a aceleração máxima, isto é, com a capacidade máxima da mesa sísmica, do NEC, o nosso Laboratório Nacional de Engenharia Civil, não fomos capazes, entre aspas, de induzir qualquer tipo de dano nas casas. As casas foram desmontadas e foram os industriais levaram-las para, isto é, para as suas instalações. No caso português, eles levaram-no para Vila Nova de Cerveira, a Rusticasa da Vila Nova de Cerveira, onde, digamos, acho que estão a vendê-la neste momento, ou já a venderam em peças, em partes, porque ela já não teve dano, por isso pode ser reaproveitada. A casa austríaca, que foi a última casa, temos-la nós neste momento guardada, porque como era um consórcio de empresas, era benéfico para eles não suportar o custo do transporte de volta para a Áustria. Então eles ofereceram-nos a casa, nós neste momento temos a casa cá para reconstruir e para tentar que ela funcione como, digamos, um exemplo vivo do que é uma casa de madeira. Em Portugal, as madeiras mais usadas em construção são as resinosas, essencialmente pinos silvestres. Não que isto seja significativo no panorama da habitação no nosso país, uma vez que se vêem poucas habitações em madeira. Em mercados como a França, a Alemanha, a Áustria, já se constrói assim. Ou seja, os exemplos que nós estudamos, ensaiamos, são exemplos representativos do parque habitacional nesses países. Cá em Portugal não é muito comum. Mas, por exemplo, a casa que nós ensaiamos com a Rusticasa é uma casa de troncos. Existem vários exemplos em Portugal dessas casas. Mas também é verdade, por exemplo, as nossas empresas constroem desta forma, da forma como nós analisamos, digamos assim, e exportam para esses mercados. Por isso, é o dia-a-dia. Agora, o que este estudo em termos científicos nos vai permitir é, primeiro, já nos permitiu verificar ou comprovar mais uma vez o bom comportamento desses sistemas e vai nos permitir calibrar regras de dimensionamento, isto é, recomendações de projeto, para que depois a sociedade civil, os técnicos possam utilizar e possam dimensionar melhor estas casas de madeira. Construir a madeira tem vantagens, mas claro, também tem desvantagens. O custo pode ser um problema, mas Jorge Branco considera que o entrave está essencialmente no aspecto cultural, contudo, deve ser considerada como uma opção. É impensável pensar que, de um momento para o outro, vamos deixar de construir em betão, em alvenaria ou em aço e vamos começar a construir em madeira. Não, não é isso. O que eu quero dizer, o que eu sempre digo, é que a madeira pode ser uma alternativa. Obviamente que pode ser uma alternativa quando as suas vantagens são mais vincadas do que as suas desvantagens. Temos é que encarar que a construção em madeira é uma possibilidade e não considerá-la ou pô-la de lado. Mas sim, a construção em madeira é uma possibilidade, é uma alternativa. No Oriente, a construção em madeira é uma tradição que não se perdeu. Já deve imaginar porquê. Os japoneses têm muita construção em madeira, é uma construção tradicional naquele país e têm muitos estudos até deste teor de comportamento sísmico. Eu acho que a grande inovação aqui, e é a nível mundial, é que no mesmo estudo se estudaram os sistemas construtivos mais comuns. Os japoneses, até sim, está disponível no YouTube e vários vídeos de ensaios, mas normalmente é um sistema, isto é, eles fazem um estudo para estudar um determinado sistema construtivo. Aqui a inovação foi que, num mesmo estudo, demos oportunidade aos vários sistemas para serem avaliados. Professor Jorge Branco, se pensarmos em erguer, em construir uma casa em madeira, estará Portugal bem fornecido nesta matéria-prima? Eu diria que poderia ser melhor. É um país que com alguma tradição na produção da madeira para a construção, mas não é um país que seja exportador, digamos assim. É um país que importa essencialmente a matéria-prima para construir, mas também é verdade que as empresas mais ativas no mercado exportam essencialmente para a Europa. Ou seja, as atividades dessas empresas são quase todas fora das nossas fronteiras. Segue-se um estudo colaborativo com uma empresa finlandesa para perceber o comportamento das construções de madeira após o terremoto. No mesmo local de onde saíram as naus portuguesas para as mais importantes descobertas marítimas, partimos à conquista do espaço. No Terreiro do Paço foi montada uma enorme tenda circular. Lá dentro, entramos noutra dimensão. Então, se olharmos à nossa volta, conseguimos ver uma série de estrelas, uns satélites que representam aquilo que eu posso falar já a seguir. Temos no centro da nossa tenda temos um globo em que podemos mostrar imagens diferentes. imagens das coisas que os satélites poderão medir a partir das órbitas em que são colocados. Portanto, temos um ambiente que nos faz pensar que estamos no espaço à volta da Terra e andar à volta da Terra juntamente com os satélites que expomos aqui. Nuno Loureiro, monitor da Exposição Europeia do Espaço, é quem nos indica o caminho por entre as estrelas. Não só temos estes satélites aqui à nossa volta, mas temos uma série de quiosques em que podemos ver qual é a aplicação que o espaço tem ou que o investimento que é feito no espaço para o nosso dia-a-dia. Ou seja, temos quiosques em que nos falam, por exemplo, das alterações climáticas, temos quiosques que nos falam em assistência e na gestão de emergências ou como é que os satélites nos podem ajudar em situações de risco ou de emergência. Depois temos quiosques mais direcionados, por exemplo, à parte da aplicação no espaço de empresas portuguesas, ou seja, Portugal no espaço, como chamamos, e depois em muitas outras aplicações, como a agricultura, as pescas, o transporte, ou seja, tentar fazer passar às pessoas que aquilo que é feito no espaço é com o intuito de melhorar a qualidade de vida na Terra. Era este o objetivo da Comissão Europeia, dar a conhecer o que se anda a fazer no espaço e de que modo isso afeta ou pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada um de nós. Seguimos em frente na nossa missão espacial. Nuno Loureiro assume de novo os comandos. Um dos programas que nós queremos tentar divulgar é o programa Galileu. Ou seja, é um programa de geolocalização, como disse, um programa de localização na Terra. Neste momento, quando eu pergunto às pessoas a quem dou as visitas, quando eu pergunto se conhecem algum programa de localização, toda a gente me fala do GPS, porque é o sistema americano que as pessoas normalmente conhecem, é o sistema americano que as pessoas normalmente usam, mas desconhecem que existe um programa a ser lançado neste momento, um programa europeu, organizado pela Comissão Europeia e a cargo também da Agência Espacial Europeia, que nos permite também fazer uma localização. Estará à nossa disposição a partir do próximo ano e até 2019 teremos então uma frota, uma constelação de 30 satélites a permitir-nos uma localização até possivelmente mais precisa do que aquela localização que o GPS nos dá. Ou seja, conseguiremos reduzir um erro que neste momento temos no GPS por vezes de 10 metros para um raio muito menor, se calhar à volta do centímetro, como aquilo que esperamos. Quando estiver completo e operacional, o Galileu deverá conseguir fornecer um serviço de navegação por satélite de acesso livre para todo o mundo. Distingue-se do GPS americano por se tratar de um sistema destinado à utilização civil. A Europa fica assim mais independente no que toca à geolocalização, admite Nuno Loureiro. Uma vez que o sinal de GPS é um sinal americano, se calhar conseguimos ter uma independência face a esse sinal, ter o nosso próprio sinal no caso de alguma eventualidade acontecer com os Estados Unidos. Ou seja, para além de uma complementariedade de sinal, podendo usar o sinal de GPS e o sinal Galileu, podemos também ter uma independência relativamente ao sinal original que usamos neste momento, o GPS. Na Exposição Europeia do Espaço, ficamos também a saber que Copérnico não é só o nome de um dos mais brilhantes astrónomos da história mundial. É um programa de observação da Terra e aquele que nós também tentamos transmitir um pouco às pessoas as vantagens que trará um programa europeu de observação da Terra. Então o Copérnico será lançado em 5 fases diferentes, cada um dessas fases terá um satélite chamado Sentinel, com os números correspondentes ao lançamento, 1, 2, 3, 4, 5. Isto será muito interessante para fazer monitorização, por exemplo, de fogos, da temperatura dos oceanos, da quantidade de gases ou do tipo de gases emitidos em determinada região do globo. E porquê é que isto é interessante? Porque, primeiro, poderá ajudar-nos a prevenir catástrofes ecológicas ou ambientais, poderá, por exemplo, o nível das águas poderá ser importante no setor das pescas, saber qual é a deslocação do peixe dependendo da temperatura das águas, saber as correntes marítimas e, dessa maneira, tentar nos afastar um pouco de correntes contrárias ao meu deslocamento. Mostramos também, por exemplo, a monitorização do tráfego aéreo e tentamos explicar que monitorizar o tráfego aéreo seria importante, por exemplo, para evitar colisões, para decisão entre novas rotas a efetuar por uma determinada companhia aérea. Portanto, tentamos expor um pouco as características que os satélites podem recolher ou a informação que os satélites podem recolher da Terra e, neste caso, aquilo que eu vos falei até agora, os dos vários satélites Sentinel, do que o programa Copérnico será composto, e como é que isso se explica no dia-a-dia de uma pessoa? Que vantagens poderá trazer ao dia-a-dia de uma pessoa? Em tempos passados, os portugueses descobriram grande parte do globo. Mas e o espaço? O presente mostra-nos que já há projetos e empresas nacionais que se lançam à conquista da órbita terrestre. André Moitinho de Almeida, professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, propõe-nos a Missão Gaia. Aceitámos o desafio. A Missão Gaia é uma missão científica. Eu faço este destaque porque muitas das outras missões espaciais que aqui vimos eram missões de prestação de serviços, que podem ser para monitorizar o terreno ou comunicações, por exemplo. Isto é uma missão científica que pretende fazer a cartografia da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Esta cartografia é muito importante porque nos permite entender, vai nos permitir entender, uma vez que tenhamos os dados, a perceber em detalhe como é que funciona uma galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, é a única que nós podemos ver desde dentro e em detalhe. Mas o que tem aqui de pioneiros é o facto de, pela primeira vez, haver aqui a participação portuguesa, não é? Bom, esta missão tem várias coisas de pioneira. Em termos tecnológicos, é algo que há uns anos atrás aparecia uma loucura, porque vão-se ter que medir posições às estrelas com uma precisão tal que parece inimaginável. Eu comentei lá dentro que a precisão com que se vai medir a posição de cada estrela equivale a ver a espessura de um cabelo colocado a 1000 quilómetros de distância. Isto é uma coisa absolutamente louca, não é? E relativamente à nossa participação, é verdade, Portugal é um país que tem uma história no espaço relativamente recente. Portugal não tem uma agência espacial própria, pertence a uma agência espacial, que é a Agência Espacial Europeia, e essa adesão deu-se em 2000. Ora, demorou algum tempo a começar a ter o número de cientistas suficiente e também demorou algum tempo para a indústria ser capaz de adaptar a esta realidade e a começar então a fazer investigação neste campo. E esta é a primeira missão em que realmente os cientistas portugueses participaram no desenho e depois também na implementação e na operação de uma missão científica. A Missão Científica Gaia é um projeto da Agência Espacial Europeia, com contributo dos Estados-membros, Portugal incluído. Vai permitir criar o mapa 3D mais detalhado de sempre da Via Láctea. André Moitinho de Almeida, igualmente coordenador da Participação Científica Portuguesa, dá mais pormenores. O Gaia vai medir, vai observar cerca de 1000 milhões de estrelas. É muita, muita estrela. Portanto, esta riqueza de dados e a precisão, melhor, a exatidão das medições, vai permitir um enorme conjunto de outra ciência. Por exemplo, sabe-se que se vão detectar passagens de planetas extrasolares à frente das suas estrelas, vai-se conseguir detectar objetos do sistema solar que não foram identificados, por exemplo, os famosos NEOs, os Near Earth Objects, que são considerados uma ameaça, não é? Podem chocar connosco, como ainda há pouco tempo houve aquele que caiu na Rússia. Vários desses objetos vão poder ser identificados também com a Missão Gaia, enfim, um conjunto de outras coisas, vão-se detectar centenas de milhares de supernovas, mas o que é engraçado também é que o Gaia, a importância deste catálogo, ao ser tão exato, vai para além do interesse que tem para os cientistas, para os astrónomos. Não sei se sabe, portanto, o sistema que nós temos atualmente de orientação, o GPS, precisa de estar baseado, não é? De ter como referência um sistema de coordenadas. Ora, esse sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas que o Gaia vai proporcionar com estas medidas é o mais rigoroso, o mais preciso e exato que vai existir durante muitas décadas e vai, em particular, servir como sistema de referência para o GPS no futuro. Ou seja, quando as pessoas estiverem a usar os seus telemóveis ou andarem de avião e o piloto precisar do GPS, enfim, tudo, o GPS está presente em toda a nossa sociedade, às vezes em formas que nem sequer nos lembramos, vamos estar a usar os produtos da Missão Gaia. Esta radiografia da Via Láctea tem prevista a publicação final de dados no ano 2021 ou talvez 2022. Voltemos agora ao planeta Terra e àquilo que as indústrias têm feito em contexto espacial. Elsa Alexandrino é Business Developer da Deimos, uma empresa portuguesa de engenharia aeroespacial. Portanto, trabalhamos essencialmente nas áreas de navegação autónoma, portanto, fazemos, digamos assim, os pilotos automáticos daquilo que são os satélites que andam lá em cima. Isto hoje não falei aqui porque não tem nada a ver com a nossa vida, não é, no nosso dia-a-dia, mas é uma das coisas que fazemos muito. Trabalhamos muito numa missão que está agora, digamos assim, on hold da ESA, que é o Lunar Lander, portanto, a primeira missão da Europa à Lua. Estamos a trabalhar agora numa experiência para fazer aterragem autónoma noutros planetas, portanto, recorrendo só a algoritmos que usam a luz. Isto para pôr as coisas assim de uma maneira bastante simplificada. Depois trabalhamos na área do segmento de Terra, portanto, nos processadores de dados de satélites, nos processadores de dados, nos planificadores, digamos assim, de missão, portanto, digamos assim, nos sistemas que planificam quais devem ser as aquisições dos vários satélites, como é que eles se devem comportar. E depois nesta área de aplicações também, de aplicações de utilizando imagens de satélite, portanto, aplicações no âmbito da agricultura, do ambiente, monitorização de desastres, de incêndios, de cheias. A também física, Elsa Alexandrino, considera que os portugueses, só há pouco mais de 10 anos, começaram a olhar para o espaço como oportunidade de negócio. Mas agora, salienta, estão na linha da frente da investigação. Nós, neste momento, temos uma capacidade incrível a nível de engenharia espacial. Nós estamos, portanto, os concursos da ESA são concursos que são feitos públicos, são concursos públicos, são concursos que estão abertos a todas as empresas europeias, às empresas que estão dentro dos países que pertencem à Agência Espacial Europeia, e nós neste momento, nós, quando digo nós, as empresas portuguesas, estamos a ganhar estes concursos em competição aberta, estamos a subcontratar grandes desta indústria, como sejam a Astrium e a Thales, para alguns projetos, e pelo facto do mercado ser institucional, estamos sempre muito limitados pela contribuição de Portugal à ESA. E o que podemos dizer neste momento é que se Portugal contribuísse mais para a Agência Espacial Europeia, conseguimos fazer muito mais. Neste momento, o nosso fator limitador é a contribuição de Portugal na agência. Alguns programas já estão sobre-retornados, temos imensa capacidade, estamos neste momento, já passaram 10 anos desde a nossa adesão à ESA, estamos neste momento num momento crítico de validação de tecnologias em órbita, tanto a Deimos como outras empresas portuguesas começaram a desenvolver alguns conceitos, e neste momento, portanto, estes conceitos de tecnologia vão maturando, digamos assim, até o conceito, depois é o protótipo, depois é a experimentação, etc., até que tem que ser validado em órbita para depois ser usado no espaço, não é? Nós estamos agora a chegar a um momento em que temos de validar essas tecnologias para podermos dar o salto. E, portanto, capacidade há, e acho que agora é sempre a subir. Sempre a subir a bordo das aeronaves e com tecnologia made in Portugal. E se o assunto for a geografia, a forma como os geógrafos usam os satélites colocados no espaço? Foi esse o tema da conversa com António Lopes, professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o IGOT. Utilizamos muito para a monitorização ambiental, seja ela da superfície terrestre, seja mesmo de fenómenos atmosféricos que nós conseguimos detectar a partir de algumas variáveis que nós conseguimos obter a partir das imagens. Os satélites não nos dão exatamente aquilo que nós vemos. Porquê? Porque o satélite, os radiómetros, melhor dizendo, registam parâmetros observados de radiação que é emitida ou que é refletida, mas que sofre uma grande influência pela atmosfera, e portanto nós precisamos de corrigir toda essa informação. Portanto, muitas vezes não temos... Nós trabalhamos muito com modelos, são modelos físicos, mais ou menos complicados, mas eles dão-nos uma determinada quantidade e muitas vezes as variações são pequenas e precisam de ser corrigidas. Nós utilizamos, para além desses modelos físicos, nós utilizamos a imagem de satélite como se fosse uma fotografia, ou seja, aquilo que eu apresentei aqui, como nós estando numa posição mais elevada, o geógrafo está numa posição elevada, aliás, o geógrafo tradicionalmente ia para um ponto alto e observava à sua volta, e no fundo isto aqui é um bocado a maneira moderna, a forma moderna de nós observarmos a Terra lá do alto. Também os geógrafos aguardam com expectativa a entrada em funcionamento do sistema de navegação europeu, o Galileu, o tal de que já falámos há alguns momentos. António Lopes espera melhorias. Nós temos vivido muito, e isto é uma pequeníssima crítica que o que deixa à própria Europa, porque os americanos estão um pouco mais avançados do que nós e disponibilizaram muito esta informação, de uma forma, muita dela de forma gratuita. Nós temos podido fazer estes estudos porque nós, neste momento, há grandes bases de dados, sobretudo americanas, que observam a Terra e que nós podemos utilizar essas bases de dados com um custo muito, muito pequeno. Nós esperemos que a Europa, com estes sistemas, que crie também bases de dados para nós podermos ter a nossa própria informação. Isso seria fundamental. Quase a chegar ao fim da nossa viagem, tal e qual astronautas de uma qualquer missão espacial, resta acrescentar que a Exposição Europeia do Espaço passa pelas principais cidades do Velho Continente. Quem não a viu em Lisboa ainda pode procurar numa outra cidade da Europa. Vale a pena. É uma exposição que nos mete a ver estrelas e com a cabeça na Lua. Agora está a terminar esta emissão. Foi quase uma hora em que ficámos a conhecer mais sobre a ciência que os investigadores portugueses produzem e descobrem. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.